Penny X. Tudo bem, não achou os gays tão longe, amém. Cozinha nessa droga, bem. Passei uns quilos e lancei a corrente. Gelo e joia vive na mente. E no meu copo não é detergente. Quando for tal, o bagulho é quente. Olha o maninho pensando à frente, yeah. O Slayer, mano, eu nem fui pra lá de matemática. Mas pego a grama e faço a tonelada. Ela quer saber como que nós faz. What? Ultrapassa mais galáxia. Esses mano, tô esperando uma falha. Sou esperto, deixo a droga intocada. Nada disso vai tirar minha paz. Não vai, yeah. Meu caminho tá calibrado. Tira esses mano tudo da minha frente, yeah. Eu vou fazer o meu tempo render, o meu tempo valer, yeah. Whoa. Paga pra ver se tudo vai morrer, não vai acontecer, yeah, yeah. Eu posso fazer se ela só quer o bem, ela só muda tudo bem. Não deixa os gays tão longe, amém. Cozinha nessa droga, bem. Passei uns quilos e lancei a corrente. Gelo e joia vive na mente. E no meu copo não é detergente. Quando for tal, o bagulho é quente. Olha o maninho pensando à frente, yeah. Lino jeans, yeah. Dame lino jeans, lean. Toda essa aura em mim, yeah. O que tu fez por mim, yeah. Ela tá fora daqui, yeah. Dame lino jeans, yeah. Ela tá fora daqui, yeah. O que tu fez por mim, yeah. Tudo bem, não deixa os gays tão longe, amém. Cozinha nessa droga, bem. Passei uns quilos e lancei a corrente. Gelo e joia vive na mente. Lino meu copo não é detergente. Quando for tal, o bagulho é quente. Olha o maninho pensando à frente, yeah. O Slayer, mano, eu nem fui pra lá de matemática. Mas pego a grama e faço a tonelada. Ela quer saber como que nós faz. What? Ultrapassa mais galáxia. Esses mano, tô esperando uma falha. Sou esperto, deixo a droga intocada. Nada disso vai tirar minha paz. Não vai, meu caminho tá calibrado.